andrecedesmoral.com.br. Você tá com a sua amiga em casa, isso, levanta, chama ela, levanta, isso, levanta o sofá, levanta, levanta. Música nova, pegada é ranço, ó. Chama sua amiga para o combate, chama sua amiga para o combate. Fica de costa pra outra, bate bunda, bate. Fica de costa pra outra, Ian. Bate bunda, bate. Bate bunda, bate. Bate bunda, bate. Bate bunda, bate. Bate. Então bate bunda, bate. Bate bunda, bate bunda, bate bunda, bate. Bate bunda, bate bunda. Pega sua amiga, fica de costa pra outra, isso. Junta a bunda, junta, cola a bunda, cola. Cola a bunda. Cola a bunda. Imagina essa porra do paredão, RG paredão. Equipe Caja Som, impulso. Convoca sua amiga para o combate. Convoca sua amiga, isso. Para o combate, fica de costa pra outra e bate bunda, bate. Fica de costa, bate bunda, bate. Bate bunda, bate. Bate bunda, bate. Bate no combate. Bate bunda. A pegada é rússia. Tudo do pai, tudo da mãe. Bate bunda, bate. Bate, bunda, bate.